Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Como é que os cientistas comunicam entre si o conhecimento que produzem, sobretudo os investigadores das ciências sociais? Que mudanças se verificam no mundo e em Portugal na forma como as humanidades e as artes se dão a conhecer entre a comunidade científica? É com este tema que damos início a mais uma emissão Ciência em Sintonia. Vamos ainda saber o que é a BOC, a DOC Online e os livros LabCom. A não perder. Fique por aí. A produção científica só fará sentido quando comunicada. Tal como uma obra de arte adquire nova dimensão quando é apresentada a um público, também a ciência ganha uma outra vida quando é dada a conhecer, por exemplo, à vasta comunidade de investigadores. Anabela Gradin é professora auxiliar na Universidade da Beira Interior, na Covilhã, e tem-se dedicado nos últimos anos ao projeto Comunicar Ciência. Hoje tem a tarefa de responder à primeira pergunta deste Ciência em Sintonia. Que projeto é este, o Comunicar Ciência? É um programa de pesquisa e de investigação que procura perceber como é que a ciência se comunica a si própria, não ao público em geral, mas como é que os cientistas comunicam entre eles as descobertas que fazem. Isto parte-se do princípio de que a ciência se comunica a si própria dentro da comunidade científica através da publicação, quer de livros, quer de artigos científicos. O modo de comunicar a ciência tem sofrido mudanças ao longo dos tempos e nos últimos anos têm-se registado alterações bastante significativas também nas ciências sociais. A partir de meados da década de 50 e mais intensamente nos anos 60 e 70, as chamadas ciências duras, a física, a química, as matemáticas, convergiram num modo de publicação que deixou de lado o livro e passou a centrar-se muito no artigo científico, em jornais com revisão por pares. Esse modo de publicação, que tem muitas vantagens, por exemplo, permite que os resultados científicos sejam comunicados com grande velocidade, permite que os cientistas da área se mantenham atualizados, porque a dimensão do material que têm para ler é menor. Esse modo de publicação está hoje a fazer o seu caminho junto das ciências sociais e humanas e junto das artes e humanidades. E pronto, é no fundo refletir um pouco sobre isso, sobre o modo como esse modo de comunicar a ciência entre pares, que é usual e está perfeitamente estabilizado nas ciências duras, que caminho está isso a fazer nas ciências sociais e humanas e de que modo esses processos de comunicação depois podem vir a moldar a própria configuração da ciência, no caso as artes, as humanidades, as ciências sociais e humanas, cujo modo preferencial de comunicação costumava ser o livro. Faz parte da evolução das ciências transmitir saber através de discursos e discussão entre as massas críticas. Faz também parte desta temática escrever longos livros com inúmeros capítulos. E a professora auxiliar da Universidade da Beira Interior, Anabela Gradin, acrescenta as revistas científicas que apareceram no século XVIII com um propósito bem definido. As revistas surgiram como digests de livros, porque os cientistas rapidamente se aperceberam que não conseguiam dominar a totalidade da informação circulante. Então, as primeiras revistas científicas não apresentavam propriamente descobertas, apresentavam resumos de descobertas que eram apresentadas em livro. Pronto. E este modo depois estabilizou-se desta forma nas ciências ditas duras, nas artes e letras e nas humanidades. O livro continuou a ser o modo preferencial de comunicação. Por exemplo, a minha área de formação é a filosofia. É certo que hoje já há boas revistas filosóficas e bons artigos e boas conferências e bons proceedings, mas o livro continua a ser, é uma área onde o livro continua a ser essencial, não é? Enfim, é difícil de conceber que Kant não comunicasse a sua crítica da razão pura e a sua crítica da razão prática em densos volumes e preferisse fazê-lo num pequeno artigo científico. E, no fundo, hoje estamos a ver uma transição nestas áreas entre os modos de publicação que está a ser, eu não vou dizer que está a ser comandada, mas está a ser fortemente incentivada por imperativos de gestão daquilo que é a gestão de ciência, porque a publicação em artigos científicos que depois são indexados em base de dados e permitem a produção de metadados é um procedimento que permite avaliar ciência, que permite contar coisas tão importantes como o impacto e que, no caso dos livros, se torna mais complicado e mais difícil de fazer e de medir. E a verdade é que a quantidade, a ciência também é uma indústria. É uma indústria em Portugal, é uma indústria em qualquer país desenvolvido e é também uma indústria à escala europeia. Imagino que será gerir o aparato científico e tecnológico à escala europeia. Deve ser é uma tarefa insana. Então, esta capacidade de medir, de contar os outputs de ciência é importante na hora dos gestores tomarem decisões, por exemplo, sobre a alocação de recursos financeiros. O que talvez esteja a acontecer, e é esse o meu receio e o de outras pessoas na área, é que as artes e humanidades e as ciências sociais e humanas, embora aí as coisas estejam mais desenvolvidas, não estejam ainda bem adequadas a este tipo de... a este tipo de publicação. Pegamos agora na lupa de jornalista para desfazer os conceitos, para simplificar a linguagem. Hoje pode medir-se o impacto de uma investigação através do número de vezes que determinado artigo científico publicado numa revista é citado e referido em outras publicações, noutras bibliografias. Essa mesma revista científica tem de estar referenciada. Não quer dizer que um artigo que nunca tenha sido citado não seja válido ou importante. Apenas quer dizer que não foi referido. Por exemplo, uma comunicação de Albert Einstein pode ser tão inovadora e imperceptível à grande maioria que, no seu tempo, poderia não ter sido citada durante muitos anos. O impacto poderia mesmo ser zero, mas a importância e a revelar-se como estruturante. A problemática deste impacto aumenta quando falamos de ciências duras e ciências sociais, de Portugal e do mundo. Anabela Gradim, da UBI, explica este conceito. Nas áreas das ciências, a ciência ditas duras, a ciência é universal. Uma descoberta matemática facilmente se comunica numa revista estrangeira, numa revista de matemática ou numa revista de química. Nas áreas das ciências sociais e humanas, não é bem assim. A ciência é mais local e mais regional. Quer isto dizer que se eu fizer um estudo muito interessante sobre a imprensa portuguesa e os consumos mediáticos na imprensa portuguesa, ou sobre os processos e as rotinas nas redações portuguesas, e se interessa às revistas americanas, aliás, se eu fizer um estudo, seja sobre o que for em Portugal, na minha área, isso é um estudo sobre qualquer coisa em Portugal, que é este pequenino país. Ao passo que nos Estados Unidos, se no Illinois alguém fizer um estudo sobre não sei o quê, é um estudo sobre o jornalismo em geral. Pronto, eu não vou chamar a isto imperialismo, que não é, mas estas distinções que se calhar nas ciências duras não fazem tanta diferença, nas nossas áreas fazem. Aí está a dizer, Portugal está extremamente atrasado, porque, por exemplo, na área das ciências da comunicação, só há uma única revista, que é a revista OBS, do Observatório da Comunicação Social, só há uma única revista indexada na Scopus, e na ISI temos, na área das ciências sociais e humanas, uma única revista, que vai deixar de ser portuguesa, é uma revista de psicologia, os espanhóis têm 55. Na área das ciências ditas duras, temos 7 revistas, os outros países têm centenas delas. Se isto, como eu digo, nas ciências duras pode não fazer tanta diferença, naquelas que estão, por exemplo, um estudo sobre a história de Portugal dificilmente vai interessar a uma revista francesa ou uma revista americana ou uma revista australiana, e esse caminho de, não é que Portugal não tenha boas revistas e de grande qualidade, mas esse caminho de tornar as pessoas conscientes de que as boas revistas de qualidade que existem provavelmente ganhariam se conseguissem ser indexadas e fariam progredir as suas áreas científicas, no caso das nossas áreas, e esse era o propósito do meu projeto e uma ideia que eu tentei veicular ao júri que o selecionou. No nosso caso, esse caminho está todo por fazer, juntos à comunidade científica que trata estas coisas. Entre livros e revistas, pastas e apontamentos, continuamos a conversa no gabinete da professora Anabela Gradim, instalado no edifício central da Universidade da Beira Interior, na Covilhã. É a antiga casa das tinturarias da Real Fábrica dos Panos, mandada construir no século XVIII por Marquês de Pombal. Queremos agora saber se as ciências sociais devem seguir o caminho já percorrido pelas tradicionais áreas do conhecimento. A dúvida instala-se. Não, pode ser. Pode ser. Não sei se é o caminho que mais interessa às artes e humanidades e às ciências sociais e humanas. Não sei se é aquilo que faz mais sentido. À partida, traz coisas que são boas e que eu tenho de reputar como positivas. Por exemplo, permite-lhe quantificar impacto, permite-lhe quantificar influência e, portanto, permite que os recursos sejam alocados com base em dados objetivos, aloco X recursos para aqui porque este projeto tem muito impacto e influência e Y para ali porque o outro tem menos, em vez de ficarmos pelo domínio da simples arbitrariedade, como fazia o mecenas no Renascimento. Porque se não tem dados objetivos que suportem uma decisão, então está a decidir com base em quê? Em palpites, em opiniões, mas ao mesmo tempo é um sistema que, como eu digo, avalia impacto, avalia influência, não avalia a qualidade em si, nem pode. A pessoa que iniciou este sistema, um senhor chamado Eugene Garfield, sabia isso perfeitamente e dizia que a avaliação quantitativa, isto é uma ciência, chama-se bibliometria, a avaliação quantitativa das publicações não pode substituir a avaliação qualitativa. Pronto. Mas o que é que sucede? Em algumas áreas, enfim, de pessoas que não compreendem sequer totalmente o processo, é feita uma equivalência entre impacto e qualidade, entre impacto e verdade, impacto e valor. E essa equivalência é ilegítima. E a comparação entre áreas também é muito complexa, muito complicada. Eu não posso comparar as minhas publicações, por exemplo, com as de um economista ou com as de um engenheiro, medidas da mesma maneira, por índice de citações ou por fator de impacto, porque são áreas diferentes. Embora seja possível produzir índices de impacto normalizados que, teoricamente, permitem comparar entre áreas científicas. Difícil e pouco percebido junto da comunidade científica da nossa área, é de facto este deslaçar deste nó entre impacto, influência, citação e propriamente a qualidade e até a importância e a relevância de uma descoberta. Porque se calhar a descoberta mais fabulosa e fantástica de todas, que se agora nos aparecesse aqui, a descoberta que iria revolucionar a cosmologia ocidental, nós não conseguiríamos sequer compreendê-la. O projeto Comunicar Ciência começou em 2011. Saber como é que os investigadores divulgam o trabalho que desenvolvem no interior da própria comunidade científica é um dos objetivos centrais. Em outubro de 2013, realizou-se na Covilhã um dos primeiros marcos de divulgação desse estudo. Comunicar Ciência, a publicação científica e os seus públicos. Foi um encontro, sobretudo, de reflexão. Anabela Gradim puxa do programa e faz-nos uma visita guiada pelos convidados e pelos temas que se abordaram. Procurei trazer responsáveis das duas companhias que criam índices bibliométricos sobre ciência, depois pessoas que trabalham com índices bibliométricos dentro de instituições científicas em Portugal, e o caso que escolhi foi o caso da Universidade do Porto, porque eles estão bastante avançados nesta área, já têm uma década de know-how e de tratamento de informação deste género dentro da própria instituição, e depois procurei fazer uma coisa que me orgulho bastante, que foi trazer cá os três diretores, ou três responsáveis, porque nem todos são diretores, de revistas indexadas na Web of Science, portuguesas, no caso uma revista de matemática, uma das tais áreas que já está bastante estabilizada, uma revista de ciências sociais e humanas, que é a tal revista de psicologia que eu mencionei, que é a única que existe em Portugal, e uma revista de artes e humanidades. E então conseguir juntar aqui este grupo e eles explicarem como é que funciona o processo editorial e como lhes correu o processo de indexação foi muito útil. Tudo tem um início e por isso quisemos saber em que circunstâncias a professora Anabela Gradim, professora auxiliar na Universidade da Beira Interior, se começou a interessar pelo tema da comunicação da ciência. Eu sou licenciada em filosofia, depois fiz um doutoramento em ciências da comunicação, mas sempre muito ligado a autores oriundos da área da filosofia. Sucedeu exatamente o mesmo no mestrado. Era muito raro ler artigos nas áreas em que eu trabalhava. O livro era a forma preferencial de comunicação. E sempre foi. Se for a minha casa, eu tenho prateleiras e prateleiras estantes cheias de livros. Mas hoje já não é assim. Hoje, muitas das coisas interessantes que se fazem, ok, uma parte é publicada em livros, mas outra parte é publicada em artigos científicos. Isto é verdadeiro até no campo do jornalismo, onde nos Estados Unidos uma parte dos estudos interessantes e que alimentam os estudos em jornalismo não têm como origem o formato livro, mas foram desde de raiz artigos científicos. Pronto, e o meu interesse por este tema nasceu daí, de eu ver que começávamos a ter cada vez mais culturas de publicação que se estão a desviar de um modo que era o clássico, que era o tradicional. Enfim, eu já me licenciei há mais de 20 anos, portanto, como imagina, há 20 anos atrás as coisas eram diferentes no mundo e em Portugal eram ainda mais diferentes. E, de facto, aquilo que eu comecei a verificar foi que a publicação em livros não perdeu a sua importância, mas havia uma pressão cada vez uma pressão crescente a favor do artigo, quer através da pesquisa de outros que nos chegava, quer através do nosso próprio modo de publicação. E a partir daí surgiu então este interesse. Depois sumou-se uma série de coincidências, como eu conheci pessoas que trabalhavam nesta área no domínio da recolha de indicadores e que me puderam ajudar a perceber melhor o que é que estava em causa neste domínio e nesta área. E isto é uma questão filosófica e uma questão epistemológica e, portanto, volto à filosofia e às minhas velhas paixões, que é como é que se comunica a ciência e a maneira de nós comunicarmos ciência uns com os outros está a afetar o próprio formato, a configuração de ciência? Provavelmente sim, porque o que é que faz hoje um editor inteligente de revista científica? Seleciona os artigos que ele compre. É exatamente o que faz um jornalista, que ele, digo eu, fará isso, seleciona os artigos que ele perceba que virão a ter mais impacto. E isso acabará por, esse processo massificado e replicado, acabará por conduzir a ciência para um determinado caminho. Esse caminho é pior que o caminho alternativo. Não sabemos, mas é um caminho. Se percebe, é a maneira de a ciência entrar em processos retroalimentados em que a maneira como comunica afeta aquilo que está a fazer. Aquilo que está a fazer afeta a maneira como comunica. E depois, se pensar que o financiamento também vai acabar por estar dependente destes fatores, compreende que tudo isto tem muito impacto sobre o que se está a fazer nas escolas. Agora, isto não é nenhuma novidade, não era possível financiar todos os projetos científicos do mundo e depois esperar que nos dessem resultados ou não. Portanto, não acho que haja nada de intrinsecamente errado com o processo em si. Queria percebê-lo melhor e também perceber até que de que modo esse processo nos afeta e de que modo está a alterar a configuração da ciência. Quer dizer, isso a longo prazo vai fazer com que o estudante de filosofia, em vez de ter lindas estantes cheias de livros, passe a ter iPads cheios de artigos digitais. Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Continuamos na Cidade de Neve. Agora vamos conhecer a BOC, a Biblioteca Online de Ciências da Comunicação da Universidade da Beira Interior, na Covilhã. A reportagem segue ao encontro de Paulo Serra, diretor da Faculdade de Artes e Letras na UBI. Ele é responsável pela BOC desde 2007. A Biblioteca Online de Ciências da Comunicação nasceu em 1999 pela mão de António Fidalgo, o atual reitor da UBI. A BOC, como é conhecida, foi um dos primeiros projetos do LabCom, o Laboratório de Comunicação e Conteúdos Online, a unidade de investigação para a área da comunicação na UBI. Paulo Serra revela os objetivos deste projeto online. A ideia da BOC era reunir em formato digital todo um conjunto de textos que pudessem servir a alunos e professores de comunicação de Portugal, mas posteriormente também de outros países de língua portuguesa, não é? Nomeadamente Brasil, Angola, Moçambique e, portanto, em geral, chamada lusofonia. E, portanto, a BOC surgiu nessa altura. Entretanto, foi aumentando o seu âmbito e aumentando a sua capacidade. Neste momento tem, portanto, milhares de autores. Como o nome indica, a BOC é a Biblioteca Online de Ciências da Comunicação, bem diferente de uma revista científica, como sublinha Paulo Serra. Sendo uma biblioteca online, não é uma revista, portanto, um sítio, digamos assim, expressamente dedicado a artigos científicos. Portanto, é muito mais heterogénea. E neste momento, na BOC, você encontra artigos científicos clássicos, como poderia encontrar numa revista, mas encontra também ensaios mais teóricos, mais filosóficos, encontra teses de doutoramento, encontra dissertação de mestrado, dissertações de mestrado, encontra trabalhos de conclusão de curso. Portanto, são tudo elementos que nós poderíamos encontrar numa biblioteca. Portanto, aqui a ideia é a biblioteca online ser, em certa medida, uma replicação da biblioteca real, não é? Como em qualquer biblioteca, nós encontramos vários tipos de documentos, desde revistas a livros, e dentro dos livros, enciclopédias, ensaios. Uma das particularidades da BOC é ser de acesso aberto e limitado. Qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, pode entrar livremente na BOC e fazer download dos textos que nós lá temos, e nós agradecemos muito, portanto. A nós não nos perturba que os textos sejam acedidos, pelo contrário, aquilo que nós queremos é que eles sejam acedidos no maior número possível. Portanto, não há nenhuma exigência em termos de password, em termos de registro prévio, não há nenhuma exigência nessa matéria. A BOC Online registra hoje mais de 1 milhão de visitas por mês. São pessoas que consultam e fazem o download gratuito de textos produzidos nas mais diversas áreas da comunicação. E quem são os maiores usuários desta biblioteca online? Curiosamente, cerca de 45% dos utilizadores são exatamente do Brasil. Portanto, Portugal representa no meio desses utilizadores uma pequena percentagem, na ordem dos 10%. Claro que para serem consultados, os documentos têm de ser submetidos. Paulo Serra, responsável desde 2007 pela Biblioteca Online de Ciências da Comunicação da UBI, explica que este também é um processo simples. A própria página da BOC inclui um conjunto de regras mínimas que as pessoas devem obedecer, nomeadamente em termos de formatação. A grande exigência é que os textos nos sejam enviados em DOC ou RTF, porque eles depois são editados em LaTeX. E o LaTeX não se coaduna muito com formatações PDF, que são formatações já inalteráveis. E, portanto, a grande exigência é essa. Depois há um e-mail, através do qual a pessoa submete o texto, e depois há um conselho editorial que faz uma leitura dos textos e que aceita ou não publicar os textos. Quer dizer, no fundo, não sendo uma revista, não é? Não estando sujeita àqueles critérios estritos do peer review, é importante nós mantermos uma certa seleção, porque senão aquilo que tem sido uma das grandes qualidades da BOC, que é a qualidade dos textos, não é? Começa a perder-se e, portanto, qualquer pessoa pode ter um texto ali sem qualidade e, portanto, a própria BOC seria vítima do seu próprio sucesso. Nenhum documento é publicado na BOC sem ser revisto por 2 ou 3 especialistas e, por chegarem cada vez mais textos, podem demorar algumas semanas até ficarem disponíveis. A maior parte das academias espalhadas pelo mundo não disponibilizam livremente os conteúdos que são lá produzidos, mas a situação geográfica da UBI obrigou a fazer diferente. Com a internet, a questão do tempo e do espaço deixa de ter significado. E que um texto que é produzido na UBI, sendo colocado numa biblioteca online, ele está disponível em qualquer parte do mundo. E, portanto, isso foi uma forma dos próprios investigadores da UBI, porque os primeiros textos também são em grande medida de investigadores da UBI, portanto foi uma forma dos investigadores da UBI se chegarem a todo o mundo, portanto é uma forma de nós, portanto, quebrarmos aqui as barreiras do tempo e do espaço, não é? Quebrarmos a geografia. 95% dos textos presentes na BOC estão escritos em português, mas existem também alguns em castelhano e menos em inglês. São provenientes de mais de 2 mil autores que podem ter diversas publicações. Paulo Serra não tem dúvidas que a Biblioteca Online de Ciências da Comunicação é um caso de sucesso, em termos de produção de textos, participação de autores e visitantes também. Os contactos com os utilizadores comprovam-no. É muito frequente alguém que nos envia um texto dizer assim: ok, eu agora estou aqui a concluir o meu mestrado e envio-lhe este texto, é uma forma de pagar também o facto de a BOC, durante estes anos de estudo, ter fornecido textos, não é? E, de facto, você se viu facilmente ver que uma grande parte dos principais pesquisadores brasileiros, não é? O professor André Lemos, Eduardo Médis, Marcos Palácios, têm textos lá, não é? Os portugueses também, portanto, isso digamos, um serviço público que nós prestamos à comunidade académica portuguesa e lusófona em geral. Só falta dizer que, para consultar a Biblioteca Online de Ciências da Comunicação da Universidade da Beira Interior, basta aceder a www.boc.ubi.pt. Repetimos, www.boc.ubi.pt. Estamos em sintonia com a ciência que se faz em Portugal. Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva. Já hoje falámos da relação entre o Brasil e Portugal e vamos continuar, para já, conhecendo uma personagem da ciência dos dois lados do Oceano Atlântico, José Mariano da Conceição Veloso. Esta é a história de um religioso botânico brasileiro cuja vida e obra está marcada também na história portuguesa. José Veloso foi missionário e professor. Nasceu em Tiradentes, Minas Gerais, em 1742. Estudou filosofia e teologia no Rio de Janeiro, no convento franciscano de Santo António. Começou cedo a dedicar-se aos estudos de botânica, tendo transformado a cela no convento num museu e herbário. Foi ordenado aos 24 anos e poucos anos depois transferiu-se para São Paulo, onde deu aulas de geometria e retórica num convento de São Francisco. A coleção de espécimes animais, vegetais e minerais, entretanto, ia ganhando dimensão e de hobby passou a ser atividade principal, embora nunca tivesse abandonado a religião. Ao conhecer esse trabalho, o então vice-rei do Brasil encarregou-o de fazer viagens filosóficas pela província do Rio de Janeiro para a recolha de mais espécies. As viagens decorreram de 1783 a 1790 e José Veloso estava encarregado de enviar exemplares para o Real Museu e Jardim Botânico da Ajuda, em Lisboa. As espécies eram devidamente acondicionadas, descritas e classificadas, atividade que mereceu rasgados elogios e lhe permitiu, no ano de 1790, viajar para Portugal. Na bagagem, além dos textos originais de Flora e Fluminensis, trouxe um rico e vasto herbário e material museológico diverso, como, por exemplo, coleções de peixes de água doce e salgada, de insetos e de borboletas. Em Lisboa, trabalhou no Real Museu e Jardim da Ajuda e também na Academia Real das Ciências. Nesta passagem por Portugal, deu à estampa inúmeras publicações. A principal e de maior caráter científico foi Flora e Fluminensis, onde adotou o sistema sexual de classificações das plantas de Linneu. As descrições que faz são muito minuciosas e os textos são complementados com um grande número de estampas. Também é de destacar a edição de O Fazendeiro do Brasil, enciclopédia de 11 volumes de textos monográficos que tratavam desde o fabrico do açúcar até ao cultivo de especiarias, a preparação de leite e derivados ou as novas bebidas alimentares, café e cacau. Esta enciclopédia ilustrada destinava-se a instruir os agricultores brasileiros e nos seus prefácios é sempre possível identificar preocupações económicas. Depois de 18 anos em Portugal e na sequência das invasões francesas e da fuga da família real, regressou ao Brasil. José Mariano da Conceição Veloso morreu em 1811, com 69 anos, no convento de Santo António, no Rio de Janeiro, em cujo claustro ficou sepultado. Antes, ofereceu a vasta biblioteca que possuía à Real Biblioteca do Rio, hoje Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Portugal está a participar com outros países na elaboração de um guia de boas práticas sobre adaptação às alterações climáticas. Pretende-se um instrumento para apoiar decisões de políticos e empresários. As consequências de fenómenos extremos, como a seca ou as cheias, estão cada vez mais na agenda de governos e responsáveis de instituições. O projeto tem como objetivo analisar as formas de lidar e comunicar as incertezas relacionadas com as alterações climáticas. A iniciativa tem a coordenação da Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. A Agência Espacial Europeia tem em órbita 3 satélites a estudar o campo magnético da Terra. Cada equipamento pesa 473 quilos. Com os dados recolhidos, os cientistas esperam aprofundar o conhecimento da evolução do campo magnético que protege o planeta dos ventos solares. Este é ainda um fenómeno complexo e mal conhecido. A fonte principal do campo magnético da Terra está situada a 3 mil quilómetros abaixo dos nossos pés, no núcleo de ferro e níquel em permanente fusão, que funciona como um dínamo gigante graças às correntes que o atravessam. A missão dos satélites designados Enxame prolonga-se durante 4 anos. A Fundação Bill e Melinda Gates doou 100 mil dólares, cerca de 75 mil euros, a equipas de investigação para revolucionar o fabrico de preservativos. A Universidade de Manchester, que apresentou um dos 12 projetos vencedores, vai usar grafeno para produzir os preservativos do futuro. Grafeno é a forma cristalizada do carbono muito popular nos smartphones por ser um bom condutor de eletricidade. Este é o material mais fino e resistente conhecido. A descoberta, em 2004, valeu aos cientistas André Geim e Kostoyer Novoselov o Nobel da Física de 2010. Em março de 2013, a Fundação Norte-Americana lançou o desafio da criação de um preservativo mais apelativo que não retire o prazer e, ao mesmo tempo, mais seguro na luta contra a propagação do vírus VIH. Não há prazo para terminar o projeto, por isso não se sabe quando é que o novo preservativo irá chegar ao mercado. A ciência em notícia. Voltamos a percorrer os corredores da Universidade da Beira Interior, na Covilhã, agora para conhecer mais um projeto de comunicação científica que vive nas redes da internet. A professora Manuela Penafria, docente do Departamento de Comunicação e Artes, faz as honras da casa. Talk Online é uma revista científica sobre documentário que existe desde 2006. Portanto, neste momento já foram editados 14 volumes e, portanto, é uma revista que tem esse objeto de estudo muito específico, que é o documentário. Esta é mais uma aventura do conhecimento que começa entre Portugal e o Brasil. Um projeto de Manuela Penafria e de Márcios Freire, da Universidade Estadual de Campinas, que pode ser encontrado em www.doc.ubi.pt. Entre os dois, descobriram que havia vontade de construir algo na área do documentário cinematográfico. O oceano que separa os dois países não impediu este casamento luso-brasileiro. A revista Doc Online foi toda feita por Skype, reuniões por Skype. Portanto, nós íamos juntando, fazíamos reuniões de cerca de 4, 5 horas de início, para acertarmos muitos detalhes, e fomos acertando pormenores a respeito das normas de publicação, convites, quem é que havíamos de convidar para o conselho editorial, portanto, a temática do primeiro número, portanto, a divulgação do call for papers, tudo isso, não é? E, portanto, aos poucos fomos acertando muitos detalhes. Neste momento as reuniões já são mais curtas, já fazemos só reuniões de 2 horas, 1 ou 2 horas, portanto já são mais curtas porque já há muito trabalho que já não é preciso fazer. Um projeto internacional fluente em 4 idiomas. A DOC publica artigos científicos em 4 línguas, em português, castelhano, francês e inglês. Portanto, abrangemos bastante bastantes países. E, portanto, cada artigo é publicado na língua original, mas os resumos são publicados nessas quatro línguas. E, portanto, muitas vezes os autores mandam-nos o resumo nas quatro línguas, mas temos que fazer a revisão da tradução, porque, pronto, é da nossa responsabilidade. De outras vezes mandam-nos só o resumo e nós só pedimos, só há obrigatoriedade de nos mandar o resumo na língua original do artigo. E depois fazemos nós, pedimos aos nossos colaboradores que façam a tradução dos resumos. De resto, toda a informação, as normas de publicação, qual é que é, digamos, a política editorial da revista, está também nas quatro línguas. E, em geral, temos publicado... publicamos menos em inglês. Se a DOC dependesse única e exclusivamente de Portugal, não existia. Claramente, porque a produção nesta área, eu não digo que não seja suficiente, mas de facto a colaboração de autores portugueses tem sido bastante diminuta. E, portanto, se basta ver que alguém que se queira dar ao trabalho de ver todas as edições da DOC, há muito mais autores brasileiros do que portugueses. Também eles têm um universo muito maior, não é? Mas, de qualquer modo, acho que a DOC existe muito porque foi feita, digamos, esta aliança com o Brasil. Esta é uma revista especializada com vida na internet e que se dedica exclusivamente ao documentário. É lançada duas vezes por ano, com regras bem definidas, como descreve Manuel Penafria. Aquilo que nós fazemos é lançar um call for papers com uma temática e, portanto, nós temos várias secções. Temos a secção do dossiê temático, que é precisamente só artigos sobre o tema que os editores lançam. Depois temos uma secção de artigos, porque nós, de facto, percebemos que muitas vezes recebemos artigos que não se enquadram dentro da temática que nós queremos para cada volume, mas que aos quais reconhecemos interesse, e então temos essa secção para artigos com outros temas. Depois temos uma secção de leituras, que é, portanto, recensão de livros. E depois temos uma secção de entrevista, que é uma entrevista a uma individualidade, ou seja a professores, seja a realizadores, seja a produtores, pessoas ligadas ao documentário. E temos a secção também de análise e crítica de filmes. Uma secção também de dissertações e teses. A DOC Online tem na base uma política de open access, acesso aberto. Ou seja, esta revista científica, dedicada exclusivamente ao documentário cinematográfico, está disponível para download sem custos. As citações estão autorizadas e os artigos podem ser partilhados, divulgados e até mesmo fotocopiados. A grande parte dos utilizadores prefere descarregar a revista completa. E quem são os leitores mais fiéis da DOC Online? Obviamente, a DOC é bastante conhecida no Brasil, Portugal, Venezuela, Argentina, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, França. Temos tido uma grande abrangência à Austrália, por exemplo. Locais surpreendentes para Manuela Penafria, fundadora da DOC Online, em parceria com o professor Márcio Freire, da Universidade Estadual de Campinas, no Brasil. A ambos cabe um papel fundamental. Nós somos divulgadores do trabalho científico que é feito na área do documentário. E, portanto, se existe, de facto, por parte dos investigadores de reconhecerem, portanto, o interesse da DOC, é também porque, de facto, nós, os editores, temos feito um esforço no sentido de a DOC Online estar presente em vários indexadores e abranger o maior número de entidades possível, em especial universidades, outros, portanto, outras academias. E, portanto, este papel de submetermos a DOC a indexadores faz com que os nossos autores estejam presentes em imensas bases de dados pelo mundo inteiro. Se no início da vida da DOC Online os contributos eram menos, hoje a situação é diferente. Neste momento chegamos já a receber cerca de 8, 10 e publicarmos só 4. Mas isto não é porque Nós temos esse número cláusulo, nós não temos números cláusulos de quantidade de artigos que publicamos. Portanto, nós o que fazemos questão é, de facto, de publicar artigos que sejam interessantes e que sejam um contributo interessante para a área e para o estudo do documentário. É isso que nós temos como certo. E o que eu acho interessante é que, de facto, os autores aceitam isso muito bem, o que é ótimo. Nós já tivemos um autor, especificamente, não posso dizer quem, que nos mandou um artigo que foi recusado. No número seguinte voltou a mandar o artigo que foi recusado. No número seguinte voltou a mandar o artigo que foi publicado. E ele percebeu perfeitamente, portanto, o porquê. E aceitou perfeitamente. Neste momento, portanto, a DOC tem sido cada vez mais exigente, obviamente, não é? Portanto, isso faz parte da evolução da DOC, que até mesmo os próprios autores, nota-se que há maior esforço, de facto. Já houve pessoas que me disseram, eu tinha uma ideia para escrever um artigo, até tenho mais ou menos escrito, mas acho que ainda não está bem para ir para a DOC. E ouvir isto é excelente, não é? Quer dizer, é porque, de facto, acham que têm que melhorar as coisas e querem que, quando submeterem um artigo para a DOC, que esteja, pelo menos da parte deles, não é? Que esteja suficientemente bom, o que é absolutamente excelente. Os entusiastas do documentário cinematográfico têm um local de culto, www.doc.ubi.pt. Um trabalho pioneiro entre a professora Manuela Penafria, da Universidade da Beira Interior, em Portugal, e Márcio Freire, da Universidade Estadual de Campinas, no Brasil. A DOC talvez tenha sido a primeira revista científica na área do cinema em Portugal. De qualquer modo, é irrelevante a questão de ter sido a primeira ou não. O que interessa é a qualidade da revista, e é isso que nos interessa. Portanto, a revista é uma coedição, portanto, por duas pessoas de duas instituições diferentes e distantes. E já tem uma longevidade que, de facto, não é normal, não é? Agora, esta longevidade vem do quê? Da persistência, minha e do Márcio. Só pode vir disso, não pode vir de mais lado nenhum, acho eu. E do Skype, e da possibilidade de fazermos reuniões por Skype. Se não pudéssemos, a conta do telefone ficava muito cara e não teríamos feito a DOC, de certeza absoluta. Foi descoberta a mais antiga e a maior adega do Médio Oriente. Arqueólogos israelitas e americanos encontraram 40 vasilhames grandes que terão 3.700 anos. A descoberta aconteceu nas ruínas de um palácio cananeu no sítio arqueológico de Tel Kabri, no norte de Israel. As análises mostraram que o vinho encontrado tinha ainda mel, menta, paus de canela, bagas de zimbro e resinas. Os vasilhames, com capacidade para 2 mil litros, estavam num pequeno armazém situado junto à grande sala de refeições do palácio. Ainda no campo dos sabores, uma descoberta asiática, cientistas criaram um chupa-chupa elétrico que simula sabores reais, como o doce, o salgado, o ácido e o amargo. O objetivo é enganar o cérebro. O dispositivo é colocado na língua e dá a sensação de sabor através de correntes elétricas e do aumento da temperatura. A pesquisa foi conduzida por um engenheiro da Universidade de Singapura. Os investigadores acreditam que este chupa-chupa elétrico possa ser uma mais-valia quando utilizado por doentes de diabetes para simular a sensação do doce e também por doentes de cancro para melhorar ou regenerar uma diminuição do paladar durante a quimioterapia. Depois deste segundo bloco de notícias do Ciência em Sintonia, avançamos para a última conversa de hoje com um investigador português. O local de encontro é o LabCom, o Laboratório de Ciências da Comunicação e Conteúdos Online da Universidade da Beira Interior. Esta unidade de investigação tem como função produzir ciência nas áreas da comunicação, como cinema, design, multimédia, filosofia ou semiótica. José Ricardo Carvalheiro é sociólogo de formação. Tem doutoramento em Ciências da Comunicação e é o diretor dos livros LabCom, um projeto editorial que disponibiliza todas as obras publicadas pelo Laboratório de Comunicação Online em formato digital ou mesmo em papel? Hoje em dia, com uma produção científica muito intensa, não é? Teses de mestrado, teses de doutoramento, depois pós-doutoramentos, artigos, apresentações, comunicações em congressos, tudo aquilo que as pessoas fazem durante a sua carreira académica, de uma maneira bastante, bastante intensa e frequente, não é? Muitas vezes não tem uma correspondência do lado da publicação, não é? Portanto, o Jorge Babcom está na filosofia do chamado acesso aberto, que é algo que hoje em dia está a progredir e que, por exemplo, em Portugal a Fundação para a Ciência e Tecnologia incentiva e até tende a obrigar que muitos dos resultados científicos fiquem em acesso aberto, ou seja, sejam de publicação livre. Claro que isto só é possível com o online, não é? Uma editora online, como os livros Babcom, é criada sobretudo com esse objetivo, não é? De permitir que mais gente, desde que tenha qualidade, possa publicar, possa chegar muito mais longe, nomeadamente a comunidade de língua portuguesa, para aquilo que é publicado em Portugal por nós é hoje muito maior do que antes do online, não é? E os colegas brasileiros chegam cá com facilidade por causa disso, não é? Portanto, permitir que o âmbito se alargue, que o maior número de pessoas tendo qualidade possam publicar, que possa haver essa circulação de conhecimento livre que potencia mais conhecimento, não é? E também uma coisa que é talvez mais própria das humanidades e das ciências sociais, que é uma produção científica, muitas vezes os resultados tendem a ser coisas mais extensas, portanto o formato livre é uma coisa que é muito cara às humanidades, sobretudo. Os livros Labcom, enquanto entidade editorial, digamos assim, nasceram em 2006. No entanto, o primeiro livro publicado é de 1998. O título? Semiótica, a lógica da comunicação. O autor é António Fidalgo, na altura professor do curso de Ciências da Comunicação, hoje reitor da Universidade da Beira Interior. Em 2013, os livros Labcom atingiram um número redondo, 100 publicações, inicialmente apenas em formato PDF e agora também como e-book. Esses 100 livros estão constituídos em secções, digamos, de coleções, por assim dizer, mais temáticas, nomeadamente uma dedicada aos estudos em comunicação de uma forma mais geral, que são pesquisas teórico-práticas, não é? Uma dedicada ao jornalismo, questões que têm a ver com jornalismo, de investigação mais académica e outros de pendor mais prático, não é? De técnicas jornalísticas, etc. E outra coleção dedicada ao cinema e multimédia, que tem, por enquanto, mais representatividade do cinema, mas também tem algumas obras de multimédia. Português, inglês, espanhol, italiano e francês são os idiomas já publicados pelos livros Labcom. A produção científica tem aumentado nas áreas das ciências sociais e chegam cada vez mais pedidos a esta unidade da Beira Interior, sobretudo para colmatar uma lacuna nos nossos tempos. Aquelas editoras tradicionais de ciências sociais e humanas não correspondem àquilo que serão os trabalhos mais importantes ou mais reconhecidos, mas para muitos dos trabalhos novos não haverá espaço, porque há um limite físico para a edição, não é? E, portanto, pensamos que há gente, nomeadamente relativamente mais nova, que não terá uma oportunidade tão fácil de publicar nessas editoras, não é? E, portanto, aqui tem um espaço alternativo. Alternativo por ser diferente e por ser num meio diferente, não por ser de menor qualidade, esperamos nós. Outro ponto diferenciador deste projeto é a possibilidade de impressão de uma das 100 obras já publicadas, como explica o diretor José Ricardo Carvalheiro. Os Babcom também imprimem em versão papel, portanto, em versão impressa também existe, só o que é que acontece? Só existe quando há pessoas a solicitá-lo, não é? É por encomenda, digamos, on demand, as pessoas solicitam, quero 5 cópias do livro tal, e nós, com os serviços gráficos da universidade, não os Babcom, mas os serviços gráficos, fazem essa impressão e cobram, aí é pago, não é? Portanto, porque há um custo físico, não é? Portanto, a versão papel do livro é paga para quem a quiser, para quem quiser apenas o PDF, é absolutamente livre, o acesso é aberto e universal. Mas a questão da capa e do design continua a ser importante, mesmo no online, não é? Porque há um lado também quase, embora seja imaterial, que é quase palpável e estético, evidentemente, não é? E depois quando temos os readers e a versão e-book, etc., ainda mais esse aspecto se acentua, não é? Também a questão da visualização de ser agradável, do próprio livro em si,